UTAN 3201 no centro Recife, 1251 no secundária, 133-25. 3325, obrigado. Web 5722, na escuta para cópia. Cópia 5722. Web 5722, autorizado para Brasília, nível de voo 320, pela APRA Zulu 17. Decola da 10, com curva à direita, subida Arbo, após Elefa e Ofito. O transponder é o 5522, controle em 1935, cortejo. Autorizado Brasília, nível 320, via APRA Zulu 17, decola da 10, curva direita, saída Arbo, Ofito, após Elefa. 5522 de transponder, 1935 é o controle de saída para o Web 5722. Correto, chame para o posto de acionamento, hotel de matar, o Web 5722. Tem 5722, tá no 3. Tá, hotel Limatango, confirmando mil pés, Irecê, direto, decola pro Anorte, 5476, transponder, controle 1935, cortejo. 5476, transponder, Irecê, mil pés, 1935, controle, hotel Limatango. Correto, livre decolagem com pro Anorte, ou já decolou aí no setor Anorte, o vento variável com dois nós, QNH 1014, chame o controle 1935. Controle 1935. Controle, está passando, controle de Matango. Salvador, bom dia, 1897, estabilizado de ILS, se não sei escutar. No 897, bom dia, cheque o trem, livre o pouso na 10, o vento 010 graus com 2 nós, QNH 1014. Vente e o trem checado baixado e livre o pouso no 897. Papatango Hotel, Limatango, chamando o controle. Oi, sim, eu tô falando do senhor da porta. Vai iniciar o cruzamento, vai entrar do centro, vai controle descer. 163 a bola, 3171. 163, 3054 e Galeão. Então chame em 118.6 no ponto de espera para a decolagem. Não consegui copiar o hotel Limatango, poderia confirmar? 2 horas e 10 está presente. 1 hora e 10 está presente. 2 e 10, senhor. 2 e 10, ciente. 11, 1, 0 pouso. Copiado. É, reporta livrando a CTR, hotel Limatango. Reporta livrando a CTR, hotel Limatango. Romeu Hotel Oscar, copia 095 para Recife. Para Recife, Romeu Hotel Oscar. Romeu Hotel Oscar, autorizado para Recife, nível de voo 095 pela Golf 677. Decola da 17, curva esquerda, subida. Perdão, curva esquerda para corredor forte, restrito a 1.000 pés até liberação do controle, que opera em 1935 e o transponder é o 5477, cortejo. Nosso cotejamento correto, pátio 4. Estimativo, bata. Por gentileza, pro B. O 01107 para Irecê. É, por gentileza, o comandante, o tempo estimado é 2 horas, não é isso? 7. Runo 605, confirma indicada. Oi, 02, 186. Pote fora do solo, Guardião 07. No 605. Guardião 07, confirmando já a decolada. Puta, perdão, gol no 897 no solo, aos 03, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9, para lá. 19. Muito bom dia, gol no 897, vamos. O 97, bom dia, táxi via Alfa, reporte Panza, táxi via Juliette, por gentileza. Via Alfa, reporte Panza, táxi via Juliette. Bom dia, ponte espera do zero. Puta, 3171, tá livre ali a decolada 10, vento é 360 graus com 2 nós. Controle. Oh, decolou de Salvador, tá mantendo 500 pés para Irecê, Serra Novembro, India Charlie. 7, o Guardião 07, confirme o estimado de pouso em Irecê, manterá 1.000 pés? E manterá 1.000 pés e estima o pouso em 1106, Zulu. Sente copiado, Guardião 07, 1906, o pouso. Temos também o tráfego que antecede o senhor, o Alfa Sierra 50, estimando o pouso 1110, mantendo também 1.000 pés. Atingindo 7.000, Papa Romeu, Mike Tango, Juliette. O senhor Mike Tango, Juliette, desce para 4.000, ajuste 10, 14. E 14, 4.000, Mike Tango, Juliette. Mike Tango, Juliette, vetor para sequenciamento, agora esquerda para o 010, limite ao localizador. 0 no 0? Ixi Maria, limite localizador, Mike Tango Juliette. Gol no 605, vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 195, pro 195, gol no 605, descendo para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Esquerda 900, descendo para 3.000 pés. Meu hotel Oscar, prossegue. Funcionamento, chame táxi, altímetro 1014. Maquitango Juliette, 200 nós. A configuração mínima do avião no envelope é o 210, aqui amigo. Sente, Mike Tango Juliette. A 3171 decolou 06, controle 1935, bom voo e bom dia. O 935, 19, o 3171, obrigado senhor, bom trabalho, bom dia. Controle, bom dia, 3171, decolado. A 3171, contato da decolagem, Cebel 360, Cesael, cruzado 2000, direto Leda. Seguinte, 360, poderia proar Cesael 3171. 6-3-5-7. 3-5-7, torre, 118, mesmo pouso. 18, meia, boa. Atingindo 4000, passar o meu mais com o Juliano. Até 2000 ou 605? 605-2000, aguardando o vetor final para o localizador no 605. 2000, 605. Mike São Juliette desce para 3000. Vamos ver o Mike São Juliette. 10, o vento variável com 2 nós. Atualizado pouso no 0, até 35 no 7. Gol no 75, gol no 605. 175 ou 605. O Mike Tango Juliette, agora à direita, proa 060, aguardando o final para o localizador. 060, aguardando o final, localizador, efetuei 3 chamados, socorro, atingiu 4000. Já foi autorizado 3000, Mike Tango Juliette. Então, entendeu que está autorizado agora a descer para 3000, para pra ouvir o Mike Tango Juliette. Autorizado o localizador para o Mike Tango Juliette. Autorizado o Mike Tango Juliette, o localizador, e reduz para 190 nós. Autorizado o localizador Mike Tango Juliette. O no 605 para o localizador, 145 no 605. Seguidor no 45, autorizado interceptar o no 605. Salvador, gol no 804. Confia. É, autorização para essa frequência? Confia em última aeronave, a frequência está entrecortada. Gol no 804. Romeu até Oscar, táxi aprovado, chame para decolagem. 605, chama a torre agora 118 meia. 118 meia. Salvador, gol no 804. Gol no 804, possível. É, autorização aí pra Galeão, por gentileza, 400. 1204, chame 121 desse ano. 1219. Seu Salvador, bom dia, gol no 605, estabilizado. 5722, portão 3 para o Puspec, seu nome. Estimativo 03, o portão tá livre, é por táxi, 5722, web. Autorizado, 5722. Direito 219, tá 3597. E da frequência para a frequência de coordenação de tráfego, o Guardião 07, bom voo. 3507, livrando. Para a frequência de coordenação de tráfego, bom voo. Salvo 804, autorização para Galeão. 1804, Galeão, aguarde um minuto, por gentileza. Ou não? 01 no nós. 7607. Alfa Repórter, entra o taxi 6, Juliette. Gente, tá 3-5-7. Mike Tango Juliette, torre 118-6. 186, Mike Tango Helier. 32 da Web na escuta? Na escuta. Confirme a saída copiada? Foi a saída Arbor. Afirmativo, e a transição? Transição Elefa. Afirmativo. O 5722 reporte quando pronto pro táxi. Sim, 5722. Juliette 07, o portão. Juliette 07, Tata 507. Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliette, passando externo embaixo travado. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Mike Tango Juliette. Para decolagem, Romeo Hotel Oscar. Recife 1251, secundário 1332525. Obrigado, bom trabalho. 3171. Tira a saída da El Leda após Leda. Direto posição Bridge, onde intercepta o Zulu 10. 5525 é o transponder, repito, 5525. 10935 é o controle, Golno 804. Golno 804, autorizado 360. Bom dia. 0, concluo a direita da El Leda com Bridge após 10935. Gente, Golno 804, a mensagem foi sobremodulada. Por gentileza, corteje novamente. Vamos lá então, está autorizado para Galeão 360, na pista do 10, decola com Dael Lido, depois Brito, com curva direita da pista 10. Transponder 5525, saída 10935. Correto, posição 1-1, reporte quando pronto, fracionamento push, o Golno 804. Vai chamar. Solo Web 5722, acionou com 145, 3 horas e 44, alterna com fins para o táxi. Via Índia no ponto de espera, chama 286-1014, altímetro, bom voo. Gente, Índia 186-1014, 5722 do Web. Solo, Salvador, bom dia, voo 605, livrou na alta, não sei se... Afirmativo, bom dia, livrou, chamou, táxi via Alfa Juliette 03, portão, Golno 605. Alfa Juliette 03, bom 605. Pista 1-7, vento calmo, ajuste 1-0 no 4. Palma, meu Mike Tango Juliette, no solo, zona 6, livre à direita, chame 121, decimal 9. Olha, vai, vamos lá, Mike Tango Juliette. Romeo Hotel Oscar, decolado 1-7, chame controle em 119-35. 119-35, Romeo Hotel Oscar. Solo, bom dia, o Mike Tango Juliette. Papa Tango, Romeo Hotel Oscar. para o 43. Quando lá tem sinalizador? Alfa, Kilo para o 43, até com sinalizador, mais tá direto. Corredor forte. Até a sua liberação e aferção para o 095. Sauna 0, vento 050 graus, 01 nós. Desconsidero o objeto 5722 da linha e mantém. A linha mantém 10, AB5722. Do porte, guardando autorização. E aciona 5477, Romeu de Oscar. Acionado, senhor, na presente 5477. Como recebe o transponder? Recebo 4467. Objeto 5722, autorizado decolagem, pistão na zero. Vento variado com 1 nós, ajuste na 0 no 4. Autorizado alinhar e decolar pistão na zero, web 5722, ajustado na 0 no 4. Paulo Salvador, bom dia, Gol 1607, informação Gol, autorização Guarulhos, nível 380. 07 Guarulhos, informação Golf 360, pronto para cópia? Copia. Volume 07 Guarulhos, autorizado nível 360, rota UP Zulu 21. Decolagem no zero, primeira curva à direita, perfil da saída Arbo, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa, onde intercepta a rota UP Zulu 21. 5534 no transponder e o controle 109.35, volume 07. Autorizado 360, decolada 10, primeira curva à direita, sai na saída Arbor, Elefa. Intercepta Perzulu 21-5534 no transponder 19-35, controle Salvador com 607. Só complementando, só confirmando na verdade. É, sai no perfil da Arbor, transição Elefa. Foi copiado? Afirmativo, Arbor, transição Elefa. Correto, volume 07, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Reportarão 607. 3259, está descendo a 160, frente da Golf. Bom dia, 3859. A sua identificação desce para 4000, ajuste no 0 no 4. Chegada a Bonf. A Bonf desce para 4000, 10, 14, TAN 3859. Boa noite, 04, portão 11, reporte quando pronto para o táxi. Pra chamar. O Azul 4069, copia o 360 Campinas. Afirma. Azul 4069, Salvador Campinas, autorizado no nível 360, decolada no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El Leida, após Leida, voa Bridge, onde intercepta a UP Zulu no 6. 5532, um transponder, 10935, controle 4069, o Azul. Autorizado Campinas, 360, decolada no zero, curva direita, da El Leida Bridge, UP Zulu 16. 5532, transponder, Salvador 1935. Correto, é o azul que se encontra no portão 01, não é isso? Também. Grato. Power the 45722, thank you. O Papatango Romeu, até Oscar, controle? Papa Tiago Romeu até Oscar, na escuta do controle. Como recebe agora o transponder? 0235, positivo. 0235, recebo agora Romeu até Oscar. Está autorizado a subida ao 095. Quente, 095, Romeu até Oscar. Salvador, voo 804. Firme. É o voo 804 na posição 11. Se possível, entre em contato com o pessoal do Finger aí, que a gente tá pronto aqui e não tem ninguém pra tirar o Finger. Firme, ativo. Obrigado, meu amigo. Tem a intenção 17 IDC, uma centena? Afirmativo, Mike Fox Trot Sierra. Pronto para cópia? Fox Sierra Salvador IDC, uma centena planeante. A 190 milhas, 190 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual no 085. Decolagem da 17, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, após Momo direto destino. 5527 é o transponder, 10935 é o controle, Mike Fox Trot Sierra. Correto, POB? Firmativo, 108.6 agora, torre, vovô. Fez uma pequena curva aqui à esquerda para evitar formações. 7 Romeu Teótica.